cheia de razão. E eu aqui estou mal. Ninguém diz que já gozei bons momentos de glória. E a minha história é traição cultual. Ela foi embora cheia de razão. E eu aqui estou mal. Ninguém diz que já gozei bons momentos de glória. E a minha história é traição cultual. Acreditei, me enganei, ah, me machuquei, ah, me machuquei. Você censurou, adicionou, perdi a cabeça. Ciranda da desilusão e circulei em inversão. Classifiquei a emoção extrata e assim segui na contramão. Yeah. Acreditei.